الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد Estimados ouvintes, irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Há 2-3 meses atrás, vínhamos falando das várias etiquetas que aprendemos nos ditos do nosso grande mestre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a maior parte dos quais já mencionamos detalhadamente. Para hoje, inshallah, vamos pôr um intervalo nas etiquetas e vamos começar a tentar praticar em tudo que a gente aprendeu. Portanto, para os dias que se seguem, inshallah, vamos dar alguns ahadiths, vamos mencionar alguns ditos do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que realçam as boas ações, as virtudes e as recompensas das boas ações. Quanto mais praticarmos as boas ações, mais recompensa teremos e o nosso livro de boas ações estará mais cheio. Irmãos e irmãs, certa vez um sahaba de nome de Abu Dharr Jundab bin Junada veio perante Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perguntou. Ele diz: Qultu ya Rasulallah, diga-me, o mensageiro de Allah, ayyul a'mali afdal, qual é a melhor ação em termos de recompensa? O mensageiro de Allah, qual é a melhor ação em termos de recompensa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: Al-imanu billah, trazer fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-jihadu fi sabilih, e lutar e sacrificar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Abu Dharr, o mesmo sahaba, perguntou, junto, dizendo: Ayyur riqabi afdal, o mensageiro de Allah, qual é o melhor escravo que possamos libertar? Qual é o melhor escravo que em libertá-lo teremos mais recompensa? Janab Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: Anfasuha 'inda ahliha wa aktharuha thamanan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: Anfasuha 'inda ahliha. Aquele que é o melhor perante os seus donos, se liberta aquele escravo. Wa aktharuha thamanan, e aquele que é mais caro, tenta libertar aquele. O sahaba perguntou: Fa'in lam af'al, o mensageiro de Allah, se eu nem isto conseguir fazer, se eu não tiver dinheiro, não tiver posses de libertar alguém, de fazer uma caridade, o que é que eu posso fazer? Então, caros irmãos, o terceiro conselho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, que serve de nasihat e de lição para todos nós. Hoje em dia, nem todos têm a possibilidade de doar no caminho de Allah. Nem todos Allah subhanahu wa ta'ala deu esta capacidade. Mas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele deu saída para todos. Este sahaba, quando perguntou: se eu não tenho capacidade, não tenho poderes de libertar um escravo, o que que eu posso fazer, um mensageiro de Allah? Ele respondeu: Tu'inu sani'an ou tasna'u li akhraqa. Tu'inu sani'an, ajude um trabalhador. Ajude um trabalhador. O que é que significa? Você vê alguém que está trabalhando, ajuda aquele homem. Alguém está a carregar caixas, ajuda ele a carregar aquilo. Você, por exemplo, vê o empregado lá em casa. Ele acabou de limpar, lavar a casa de banho. Ele acabou de limpar a cozinha. Qual é o teu carácter? O que que o Islã diz? Você não vai propositadamente sujar aquele lugar. Como tem empregado, você faz não. Você deve facilitar o trabalho daquele homem. Se ele acabou de varrer a casa, então você não pode sujar. Tenta ao máximo ajudar e facilitar o trabalho daquele homem. Você fazendo isto, você estará praticando neste hadith de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou então, ao tasnau li akhraq, ou ajude e explique li akhraq para uma pessoa inexperiente, para uma pessoa inexperiente. O que é que significa? Veio um teu colega, você está numa loja ou está num escritório, onde é que você esteja, admitiu-se um novo trabalhador. Ele, coitado, é inexperiente. Teu dever como sunano é de você ajudar aquele homem, é de você ajudar e não dificultar as coisas. Mas hoje em dia, Allahu Akbar, hoje em dia é uma realidade. Vamos falar entre álimos, por exemplo. Vamos falar entre álimos. Eu lembro, certa vez, o meu professor dizia, se não foi o meu professor, eu estava a ler um livro, em que, infelizmente, se você está numa localidade, você está a trabalhar com alguma certa comunidade, vem um outro álimo para te ajudar no trabalho. Você, em vez de ajudá-lo a explicar o trabalho, você fica triste. Mas, poxa, esse veio para tirar o meu lugar? Quem ele, o que ele pensa que é? Você tenta complicar tudo. Mas, Allah, isso não era o caráter de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Você tem que facilitar, porque ele veio para te ajudar. Então, explica a ele. Ele é inexperiente. É teu dever de explicar a ele. É por isso, os álimos que são mais experientes, não são álimos, seja quem for, qualquer ramo, você deve tentar explicar os inexperientes. Fazendo isso, você estará praticando neste dito de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao tasnaw li akhra, e explique para uma pessoa inexperiente. Abu Dhar Jundab narra que eu disse, ya Rasulallah, ara'aita in du'aftu an ba'd al-amal? O mensageiro de Allah, diga-me mesmo se eu não conseguir fazer muitas boas ações. O mensageiro de Allah, diga-me se eu não conseguir fazer boas ações. Sei lá, eu não consigo fazer, não dou caridade, não ajudo os outros. Qual é a saída para mim? Será que há uma boa ação que eu possa fazer? O mensageiro de Allah, se eu nem isso conseguir fazer, e eu não consigo fazer nada de bom, indica-me e diga-me algo que eu possa fazer. Então, o quarto conselho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi: قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. O Abu Dhar, se você nem isto consegue fazer, então não prejudique a ninguém. Não prejudique a ninguém. Por quê? Porque você, não causando mal a ninguém, não prejudicando a ninguém, فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ, você está a dar sadaqa para si mesmo. É como que você deu sadaqa para o teu próprio nafs. Portanto, como é que se diz? Se você não consegue fazer uma boa ação, não faça uma má ação. Se você não consegue ajudar a ninguém, não prejudique os outros. Se você não consegue dar uma banana, por exemplo, no caminho de Allah, não deite, não jogue fora a casca de banana para o chão. Alguém pode correr e pode escorregar. Portanto, se você não consegue ajudar, se você não consegue praticar uma boa ação, não prejudique a humanidade. No outro hadith, caros irmãos, narrado pelo mesmo sahaba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, para recordar, irmãos e irmãs, eu havia dito que a lição de hoje é mais sobre targhib, virtude, e encorajar um ao outro a prática de boas ações. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa, fa kullu tasbihatin sadaqa, wa kullu tahmidatin sadaqa, wa kullu tahlilatin sadaqa, wa kullu takbiratin sadaqa, wa amrun bil ma'ruf sadaqa, wa nahyun 'anil munkar sadaqa, wa yujzi'u min dhalik rak'atan yarka'uhuma min ad-duha." Irmãos e irmãs, o nosso grande mestre Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando o ser humano amanhece, quando o filho de Adam amanhece, nas 360 articulações que existem no corpo humano, nas 360 articulações que existem no corpo humano, a cada articulação devemos dar um sadaqah. É obrigatório para o homem dar por cada articulação que ele tem um sadaqah. Por quê? Porque na verdade é um grande ni'ma de Allah. A gente às vezes não vê isto, mas se a gente olhar para o nosso próprio corpo, irmãos e irmãs, vamos notar os favores que Allah Ta'ala não derramou sobre este ser humano. O próprio Allah Ta'ala diz no Coran: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. E em vós mesmos, vocês têm sinais de vosso Criador. Afalá tabusirun, será que não compreendem? Será que vocês não conseguem ver isto? Então são essas articulações, prezados irmãos e irmãs. Eu dou um exemplo, olha para o teu dedo, o polegar. Se você não conseguisse mexer o dedo, o que seria? Olha para o cotovelo, etc. Assim sucessivamente, são ni'mat, são favores de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que nós temos 360 articulações. 360 articulações. E nós devemos dar um sadaqa para cada articulação. Devemos dar um sadaqa por cada articulação. Então, prezados irmãos, é por isso mesmo que Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que nós temos 360 articulações e devemos dar por cada articulação uma caridade, um sadaqa. Agora, se alguém perguntar, puxa vida, 360, quanto que a gente deve gastar por dia? Quando? Que a gente deve gastar por dia? Por cada articulação, temos que dar um sadaqa. E nosso Islã é muito difícil. Nosso Shariat é muito difícil. Mas não, irmãos e irmãs, é muito fácil. Neste hadith, Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse como é que a gente vai dar esse sadaqa. Ele disse, por exemplo, كل تسبيحة صدقة. Todo subhanallah. Você quando diz um subhanallah é um sadaqa. كل تحميدة صدقة. Todo alhamdulillah é um sadaqa. كل تهليلة صدقة. Todo la ilaha illallah é um sadaqa. كل تكبيرة صدقة. Todo Allahu Akbar é um sadaqa. وأمر بالمعروف صدقة. Você chamando para o bem é sadaqa. وَنَهْيُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. Impedir do mal é sadaqa. Tudo isto, caros irmãos, é um sadaqa. Allahu Akbar. E mais à frente, Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: وَيُجْزِيُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. E será suficiente para tudo isto dois rakats que você fizer entre ao levantar-se do sol, isto é, a partir das 9 horas até as 11h30, mais ou menos, Salat al-Duha, Chast, que a gente chama o Salat al-Duha, se você fazer dois rakats, então será suficiente para toda o sadaqa que você deve dar para essas 360 articulações. Por isso, estimados ouvintes, vamos, inshallah, fazer isto prática do dia a dia. Prática do dia a dia, essas 360 articulações que devemos dar sadaqa por cada uma delas. Neste hadith, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostrou-nos a saída que um subhanallah é um sadaqa. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tudo isto é sadaqa. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala dê a nós tawfiq de praticarmos, transmitir tudo que acabamos de ouvir. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.